Bota na rocha aí, bota na rocha aí. Vem. Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa, me segura que eu caio do chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tava assim onde eu fazer uma besteira, e um litro e um copo vazio, um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chora no paga imposto, nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, eu bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa, seu ligado a merda. Ninguém é de ferro, chora no paga imposto, nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, eu bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa, seu ligado a merda. Pra ela, estraga minha vida ou a vida dela. Portal do Arrocha. Não é ninguém que bebe, não. Quem bebe é nós. É o Dan Ventura. CD pra tocar em boteco. Comigo assim. É que a saudade veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tava assim onde eu fazer uma besteira, em um litro e um copo vazio, um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chora no paga imposto, nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, eu bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa, seu ligado a merda. Ninguém é de ferro, chora no paga imposto, nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, eu bebo, mais uma coisa certa, se eu ligar na merda. Se eu ligar pra ela, estraga minha vida ou a vida dela. O nome da produtora é BZ Produções. Um boizinho, tamo junto.